soldado, acredita no teu taco. Reclamar não ir atrás é a desculpa do fraco. Pode crer, então, essa não é nossa cara. Algum sonho o tempo todo, já nós acordamos cedo pra batalha. Resistimos a torturas, estupros, chibatas, correntes, troncos, represálias frustradas. Ignorância branca, supremacia trapaceira. Por trás da pele só existe uma caveira. Não bastou meio milênio de opressão, não valeu de exemplo todo tipo de segregação, que só somou pra nos trazer agonia. Veja de nós, homens precoces, recuados à frente da alça de mira. Malditos sejam vocês por essa herança. Cada baixa na favela, todo medo e insegurança, toda desgraça pelas infâncias perdidas, pelo ódio absorvido e as famílias destruídas. Cada mulher negra estuprada no passado, cada nativo tupi assassinado, cada homem livre comprado, e todo o maldito sofrimento que jamais será reparado. Tá chegando o dia de cobrar, e a justiça vem pra todos, pode acreditar. E quem irá se curvar? Não, não será os pretos, mas o sistema branco e todo o seu preconceito. Então, tu é quem pediu e ao mesmo tempo temeu. Um padrão branco me deu, mas a bola de neve cresceu, ficou mais forte, bem mais consistente, virou uma pedreira ruim de bater de frente. Então somos ativistas, sem medo de errar se for preciso. Pegar nas armas, tamo por pegar. Culpam o rio por ele ser violento, definem, mas nunca olham pras margens que o oprimem. Ativistas, corredores, da bonja pro mundo, lindos arredores. Sou guerreiro, sou lutador, minha ala é dos pretos, e seja como for. Ativistas, corredores, da bonja pro mundo, unindo os arredores. Sou guerreiro, sou lutador, minha ala é dos pretos, e seja como for. Seja como for, a luta vai ter segmento. Não vivo de momento, pois minha rota é contra o vento. É longo tempo, o meu conhecimento vai atingindo os pretos. Pode crer, as grandes árvores, graça e silêncio, parceiro. É de degrau em degrau, sem pressa, sem desespero. Sereno, sem vender ideologia. Não faz disso mania, mas sim a luz que te guia. Luta com força, vence o medo e o achismo se opõe totalmente ao racismo, mas não daquele jeito totalmente bitolado, que faz acreditar que tudo isso já foi superado. Será que somos os culpados disso tudo? Será que o preconceito partiu da gente bem lá no fundo? Não, terror, isso é o que querem fazer nos acreditar, nos jogando um contra o outro pra nós mesmos se matar. Pelo amor de Deus, preciso falar, não dá mais pra aguentar e ver só a minoria se adiantar. Chega de ONG, movimento negro elitizado, chega de manter o povo segregado. Quem realmente precisa nunca é acionado, do contrário é vetado por não ser articulado. O extremista radical, maloqueiro e mãe cará, ignorado por estar embriagado com o próprio veneno, resgatado do passado, desinformado, não alfabetizado, recalcado, ignorante, marginalizado. E do outro lado, meia dúzia de favorecidos, nem um pouco preocupados. São artistas, médicos, escritores, empresários, políticos safados, pós-graduados. E um bando de playboy mimado que quer mudar o mundo e não consegue ser mudado. Sai, sai fora, meu. Vai fumar teu baseado, até fica difícil falar. Mas na verdade é que durante a história vários pretos deixou a desejar. Semana da consciência negra, eu tava lá, circo montado e vários grupos pra cantar. Seguidores no palco e a praiana querendo entrar na hora, boicotar os caras, nem explicação quiseram dar. Era, mas foi a Vera Quintana da cultura que boicotou o som na cara dura e depois. Depois que ia falar de consciência e igualdade, não respeitou a arte, não teve honestidade, então. Se juntando ao mural dos traidores que venceram na vida com a coroa dos covardes, ó. Ao citar não é querer intimidar, é que eu não sou covarde pra deixar no ar. Nem eu. Ativistas, corredores, da bonja pro mundo, lindos arredores. Sou guerreiro, sou lutador, minha ala é dos pretos, e seja como for. Ativistas, corredores, da bonja pro mundo, unindo os arredores. Sou guerreiro, sou lutador, minha ala é dos pretos, e seja como for. Sente agora a picadilha dos AP, fonte de luta e liderança ruim de corromper. quatro corre, mas cada um com a sua sentença. A responsa é imensa, desandou, virou ofensa. E quando tu vê os boné marrom e branco, não pensa que é quadrilha e nenhum tipo de bando, mas acredita que é o começo da vitória. Não sou nossa, também tua, e será um marco pra história. O sonho é ver amenizada a dor e que o homem não seja lembrado pela cor. E sim pro seu valor, sua atitude e honestidade, que vale muito mais que qualquer coisa de verdade. Irmão, a meta é ser sempre verdadeiro. Não tem pra Fabiano e pros racista poceiro. Aqui é nós mesmo e pra roubar a cena. Nunca tivemos mesmo se perder. Qual é o problema? Que beijo, salve pra Matias, que é correria intensa. Primeiro de maio, Restinga e Renascença. Partenon, Coab e Carvalhada. Cidade Baixa, lealdade na jornada. O sistema nunca nos deu nada de barbada. Deu a favela de opção e uma vida desonrada. Bom Jesus, eterna quebrada. Marrom e branca até usou. Só Pedro corre, chama imortalizada. Ativistas, corredores. Da Bonja pro mundo, unidos arredores. Sou guerreiro, sou lutador. Minha ala é dos pretos, e seja como for. Ativistas, corredores. Da Bonja pro mundo, unidos arredores. Sou guerreiro, sou lutador. Minha ala é dos pretos, e seja como for. E seja como for. E seja como for. E seja como for, e seja como for.